músicas pra namorar pelado. Ô, breguinha. Portal do Arrocha. Parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora, pra esse amor eternizar. Mas num passe de mágicas, você desapareceu. Um eclipse maldito, um encanto se perdeu. E o meu coração partido foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada, fria madrugada. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. A lua me traiu, fiquei sozinho e louco por você. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. A lua me traiu, fiquei sozinho e louco por você. Não consigo te esquecer. Consigo te esquecer, ah, apaixonado por você. Mais um sucesso, coladinho, coladinho, ah. Ô, breguinha. Eu poderia te enganar, mentir, fingir que esqueci, mas na verdade eu vivo a sonhar em te ver Flow. Rony Brasil, aquele abraço.